I do believe it. I do believe it's true. Não pode perder nos últimos domingos de cada mês um dia repleto de emoções no Jardim Zoológico. Chatting with a chimp and chimpanzee. Imagine talking to a tiger, chatting with a cheetah. What a neat achievement it would be. Neste dia, todas as aulas serão abertas e os animais estarão soltos no recinto do Jardim Zoológico, criando assim um ambiente de proximidade entre as pessoas, as crianças e as espécies selvagens. Ou deixe os seus filhos alimentar os leões, os tigres, os rinocerontes, os crocodilos. Ou sirva-lhes de alimento. Fotografe os elefantes ou os ursos de perto. Veja os golfinhos fora de água. Deixe-se atropelar por uma manada de bisontes. Entre no perigoso território das cobras e sinta o efeito de uma mordidela de cascavel. Organizamos visitas de estudo e fazemos descontos especiais para grupos e famílias, com no mínimo 2 crianças. Entrada gratuita para crianças com menos de 4 anos. Em caso de dúvida ou algum esclarecimento adicional, visite o site do Jardim Zoológico ou vá a jaulaaberta.pt e encontre todas as informações sobre esta iniciativa. Tem medo do papão? Não consegue dormir e chama por si ao meio da noite, transpirado e com medo? Não se preocupe mais com o nosso novo cobertor antipapão. O seu filho já não o vai aborrecer mais. Antimedos Safua vai estar protegido durante toda a noite. Agora também disponível em modo antilobo mau, João Beião, Teresa Guilherme e Manuel Luís Goucha. Basta pôr o modo que pretende e já está. Aproveita a promoção limitada. 0,5% de desconto se comprar 2 cobertores antimedo Safua. Compre já. Não pode perder esta promoção fantástica. Visite a nossa loja em Senhora da Babassa, na freguesia de Valanil. temos necessidade de libertar ventosidades intestinais mais ou menos ruidosas. Mas o odor desagradável deixa-nos embaraçados. Agora, com o novo comprimido ambientador Pendoca, isto vai deixar de ser um problema. You put the spell on me. You put the spell on me. You put the spell on me. É só escolher a fragrância mais do seu agrado ou que mais lhe convém no momento e o efeito é imediato. Until she caught me. Now she done it. And put that spell on me. Depois de engolido, este comprimido dissolve-se no estômago e lança os seus vapores aromáticos no intestino. Ao serem libertados pelo orifício anal, os gases terão o cheiro desejado. Temos todo o tipo de odores, desde o simples cheiro da alfazema ou da hortelã, aos exóticos perfumes das orquídeas, ou ainda aqueles que libertam feromonas, detetáveis pelos homens ou pelas mulheres, ativando a atração sexual. Hey, Mr. Chin, I can see the shape you're in. É inteiramente natural, não tem efeitos secundários. Só tem de dirigir-se a uma loja Pendoca perto de si. Leitura, mas à noite lê na cama romances com muitas páginas. Hoje em dia muitos homens sofrem de problemas graves de teor sexual, chamado genericamente disfunção eréctil. Uma aborrecida falta de bombeamento sanguíneo em certos corpos esponjosos de que eles não gostam de falar. Tenho a certeza que todos nós já ouvimos campanhas de publicidade que anunciam tratamentos para estes problemas masculinos, cujas causas estão bem identificadas, mas... e as mulheres? I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Quem pensa nas pobres esposas que, sem culpa, aguardam pelo momento em que as suas preces a Afrodite serão ouvidas? When you take, you gotta give, so live and let live or let go. Oh, oh, oh, oh, oh, I beg your pardon. Para todas essas senhoras, que vêem televisão sem esperança de animação e fazem noite após noite camisolas de lã na cama, trazemos agora ao mercado o delicioso chocolate Eros. Disponível no seu supermercado preferido. Para cada situação, um sabor diferente. Oh my God! Se o que mais sente falta é de ser loucamente desejada, temos para si o chocolate com sabor a abacate e espargos. A combinação mais deliciosa. Lady J, when I see you again. Se sente no seu parceiro um déficit de estimulação hormonal, aconselhamos o chocolate cilíndrico com sabor a ostra. Com alto teor de aminoácidos e zinco, nem dará conta de que se trata de um simples chocolate. I pledge myself to Lady Jane. I've been loving you. Temos também o excelente sabor de banana e manjericão. Este é destinado a esposas e companheiras que lidam com esta situação há vários anos, devido a parceiros com diabetes, problemas cardiovasculares ou operados à próstata. Rico em potássio e outros catalisadores do apetite sexual, permite que desfrute de si mesma de uma forma mais intensa, pois saboreá-lo provoca contrações musculares e espasmos vocais. Simplesmente perfeito. Can't stop now. O mais aclamado produto, o chocolate com sabor a mel e gengibre, contendo boro e vitamina B, será o remédio santo para si, que lida com este problema há pouco tempo e está desesperado. Wake up and make love with me. Wake up and make love. O chocolate Eros nunca mais se sentirá abandonada. Viverá sozinha melhores momentos do que acompanhada. Tudo aquilo que acaba antes de começar não mais a irá afetar. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. You said you got. You said the feeling. Você não precisa de mais nada. You give me fever and a cold sweat. Não perca tempo. Ligue já ao 696969 e peça já a sua amostra grátis. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up. Está cansado de ter uma vida monótona e insignificante? A desolação transparece-lhe no rosto? As más energias perseguem-no? Temos a solução para alterar o seu estado melancólico. Apresentamos um produto genial, o gel de banho Exota. Na pele, enquanto desfruta do seu duche ou nos seus banhos de imersão, e a mudança é imediata. De repente vai começar a dizer parvoíces e a rir descontroladamente. descontroladamente. It's getting worse every year. We love to laugh. Loud and long and clear. We love to laugh. So everybody can hear. Sentir-se-á abençoado. Compre a sua felicidade com gel de banho Risota. E não se esqueça, tomar banho com gel Risota. A sua vida virá uma verdadeira anedota num supermercado perto de si. I've been tickled by a feather, I've been tickled by a wasp, I've been tickled by a yellow bumblebee. O nosso superlativo produto vai alegrar os seus dias e as suas noites de solidão. Andar triste vai deixar de ser uma sentença. Ao tomar banho com o gel Risota, o seu sentido de humor vai ser incentivado. Você vai andar sempre eufórico a dizer coisas cómicas. E rir. That's all, folks. O seu filho é vítima de bullying na escola, no bairro? Encontra nele sinais ou sintomas de que ele está a ser alvo de violência física ou psicológica exercida de um modo intencional e repetido? Já não suporta vê-lo sentir-se excluído e deprimido? Não se preocupe, nós temos a solução. Com a nova coleira anti-bullying, o seu filho nunca mais terá problemas da série. Esta coleira deteta bullers à distância e, através de raios ultrassónicos, afasta-os das proximidades do seu filho. Basta colocá-la à volta do pescoço e vai ver que as hostilidades desaparecerão. Não desespere. A coleira anti-bullying trará confiança e tranquilidade ao seu filho. Tão eficaz que ele nunca mais será alvo de qualquer tipo de ameaças ou agressões. Não deixe sofrer mais. Os comportamentos podem ser mudados. E experimente também gratuitamente a nova pulseira anti-pedófilo. Promoção válida durante um mês. Este fim de semana tenho bilhetes para o Festival de Salzburgo. Vamos à estreia da nova produção de Mozart. Nila Bia, com a fé. Ah, não! Ouvir outra vez, gente, aos gritos. Preferia ficar em casa a ver o jogo para a Taça da Liga. Da intelectualidade do seu marido. Ele só quer ir à ópera e ao teatro. Ele gosta de Goethe e de Shakespeare, de visitar museus e de colecionar antiguidades. Se já não aguenta receber flores, chocolates suíços, joias ou livros com muitas páginas. Se já não aguenta jantar iguarias à luz das velas e ao som de música clássica em gravações analógicas, temos a resolução para o seu problema. Whatever Lola wants, Lola gets. And little man, little Lola wants. Temos a cura para o seu companheiro deixar de ser um cavaleiro. Give in. Mostrar segundas intenções para o embrutecer, um chá de ruibos e figos cujo efeito o irá transformar numa criatura incrivelmente comum. Seu homem vai deixar de ser delicado e atencioso e passará a ser extraordinariamente grosseiro. Passará a preferir futebol, carros e mulheres. Desperta a bestialidade do homem que ama. Ele vai dirigir-se a si de uma maneira absolutamente nova, aliviada de influências cultas e bem educadas. Elimina as barreiras intelectuais. Vão juntos aos estádios de futebol. Tenham momentos de felicidade a dois quando ele chega bêbado e lhe bate sem motivo. Já podem ir ao casino, lavar o automóvel ou apreciar de mãos dadas as melhores jantes e motores nos ferros velhos. Manel beber cerveja, comer coratos e ver o jogo. E quando vier, quero a minha roupa passada a ferro. É a bebida miraculosa que trará a ignorância e a estupidez que tanto anseia no homem que ama. Procure nas lojas de especialidade. Somos muitas vezes interrompidos enquanto estamos a falar. Todos nós sentimos que há sempre alguém que fala mais rápido e mais alto. Do Nino Triolini. ser sempre única a falar e não poder falar sem impedimentos? Temos agora a solução para si. Disponível em qualquer farmácia, os novos comprimidos Rapidex. Este maravilhoso comprimido acelera o seu metabolismo. Aumenta a dinâmica do seu cérebro e aumenta o fluxo de ar no seu organismo. As palavras fluirão livremente e você poderá dizer tudo o que apetecer sem se preocupar com a duração nem com os seus interlocutores. Exprima-se de um modo incontinente e contínuo sem ligar aos outros. Discorra em voz alta e sem parar a propósito de qualquer assunto, sem perceber bem o que está a dizer. Tenha diálogos construtivos, mostre o que vale. Seja falacioso com Rapidex. Cólicas. Anda ansiosa ou irritável? Tem a barriga inchada? Help me! Help! Somebody help! Fica mais facilmente de mau humor? Can you hear it? Can you hear it? Can you hear it? Can you hear it? Sente-se frustrada quando se senta numa sanita? Ah, esses podem ser os sintomas de uma falta de fluxo regular dos intestinos e de uma defecação esforçada ou pouco frequente. Experimenta a última novidade do mercado. A nossa cadeira de pele única que vibra. Vibra intensamente como se estivesse a ter um ataque de epilepsia. Esta cadeira miraculosa agita quem nela se senta e a sua trepidação energética desfaz os resíduos endurecidos acumulados no intestino. Em breve, expulsará todas as fezes que resistem a sair e sentirá um alívio inesquecível. Os movimentos vivos desta cadeira descontraem os músculos e criam as condições ideais para que todos os seus sedimentos se libertem. Com a maravilhosa e esplêndida cadeira Vibraplex, irá sentir-se uma pessoa completamente desobstruída e sempre pronta para experiências palpitantes. Para mais informações, ligue o número 000-000-000 ou visite o site www.trepeida.com. Está imenso calor. Não, já acabou. Também queria. Oh... Estou farta de estar aqui deitada na toalha há mais de 2 horas. Eu acho que já apanhei um belo escaldão. Tenho a cara a arder. Ih, não fales tão alto. Estou de saca daquela festa de verão horrível de ontem. A ideia de ir para as Caraíbas foi tua. Não aguento mais isto. Aqui não há nada para fazer. Que stress. Está farto dos banhos de sol? Férias com descanso e tédio. Não aguenta mais os caldões. As caipirinhas e as morangoscas já o enjoam. Seja mais exigente. Nós temos a solução ideal para si. Fuja dos destinos exóticos para sempre. Conheça uma outra dimensão do mundo. Um lado cheio de estímulos intensos. Viaje para áreas de desastres naturais ou para zonas em guerra. Testemunhe inundações, incêndios, terremotos, explosões ou tiroteios. Viva situações dramáticas reais. Os acontecimentos relatados nos noticiários e jornais podem estar agora ao seu alcance. Descubra os conflitos e catástrofes que muitos países têm para mostrar. Este ano, as suas férias vão mudar. Vá com os amigos ou com a família para lugares de extrema violência, caos social e destruição natural a preços muito convidativos. Desfrute de experiências brutais e inesquecíveis que vai querer contar quando voltar e se voltar. Contacte-nos já para marcar a sua viagem. Querida, hoje à noite vamos jantar com os meus pais. Condições para conhecer os teus pais hoje. Fiz hoje uma extração intencional dos pelos das pernas. Não faz mal. Eles mal vão olhar para elas. Levam umas calças. É óbvio que não vou de calças. Sou uma mulher. Vou de saias. Apenas tenho que arranjar uma solução. Querida, a Colan Plus pode-te ajudar. São elegantes colãs revestidas com pelos de orangotango e parecem totalmente reais. Mas não são pelos de uns orangotangos quaisquer. São pelos de primatas criados especialmente para mulheres como tu, num cativeiro em Odivelas. Um enorme armazém estufa construído de propósito para criar hominídeos fortes, capazes de resistir à remoção da camada de pele com os seus folículos pilosos. Orangotangos têm pernas fortes e uma camada dérmica oleosa que permite confeccionar o tecido das colãs. Ideal para pessoas que fizeram a depilação a laser. Agora é o momento de voltar a ter pelos. Pelos, muitos pelos. Protejam-se do frio. Sejam sexys, mulheres. Sejam sexys. Perfeito, meu amor. Graças a ti, poupei um turbilhão de pensamentos. Está o problema resolvido. Os meus sogros vão ter agora uma bela imagem de mim, com pernas divinamente sensuais, pela abundância pilosa, com pelos grossos que preenchem integralmente as minhas pernas. Vou ficar perfeita de saias. Uma marca portuguesa feita por pessoas como nós e como você. Há um potencial risco nestas meias. Não aproximar de sítios facilmente inflamáveis. Para pessoas que são órfãs, ou que desejam ter uma família perfeita, ou ainda para pessoas completamente ocas, chegou finalmente à Play Store do seu smartphone a aplicação que vai ser a sua melhor amiga. Apresentamos-lhe agora e exclusivamente a imprescindível Haka. Psicólogos de todo o mundo chegaram à conclusão que de hoje em diante a oportunidade de ter a família perfeita ou de aparentar não ser fútil está ao seu alcance. Basta aceder à Play Store e clicar em Instalar. Uma vez descarregada esta aplicação, basta abri-la, escolher os familiares que entender ou as personalidades mais adequadas aos seus desejos ou necessidades. Estas personagens com quem se relacionará e a identidade que poderá assumir podem ser alteradas e andarão sempre consigo. Em qualquer lugar terá sempre esta companhia que o informa e aconselha. Os nossos serviços foram pensados para robustecer a sua individualidade, para que você possa escolher o que é exclusivo e essencial do seu modo de ser. Valorizam ou remodelam aspectos da sua personalidade e ajudam a estabelecer laços com os outros. Nos momentos de apuro ou de decepção, traz sempre o apoio do nosso profissionalismo no seu smartphone. A solidão e a sensação de vazio acabaram. Aproveite a promoção de lançamento. Se descarregar a aplicação nas próximas 12 horas, poderá ainda escolher gratuitamente um animal doméstico para fazer parte da sua família virtual. Cosméticos Nojo Bell apresentam a sua incomparável gama de produtos. Começando com uma excelente base em tons de casca de tronco, amarelos, de areia e terra polvilhada de areia que causará as maiores borbulhas de acne cheadas de pus. As tuas amigas vão morrer de inveja! Você vai ficar um espanto! Para continuar com a última tendência da Nojo Bell, temos os melhores e mais deliciosos batons, com aroma e sabor a ovos podres, vinagre, excremento de cavalo, urina de lobo e chulé de desportista. São tão fantásticos que ainda provocam herpes. O seu namorado não vai resistir e você não vai ter concorrência. incrível blush à base de ortigas naturais, alfazema e alinho. Comprar um dos nossos produtos tem sempre uma oferta de um efeito natural. E então, a oferta natural do nosso blush é uma excelente varicela! Combinada com a base Acne Especial, anteriormente apresentada, ficará irresistível! Irresistível! Nosso rímel super útil à base de super cola. Os seus olhos fecharão de uma maneira tão sensual e definitiva que nunca mais os irá abrir. A sua satisfação não precisa de mais nada. Mais nada. Mais nada. Para combinar com qualquer visual, basta molhá-los com a sua própria urina e descubra as fantásticas cores mágicas. Qualquer efeito secundário. Deixará de ver as pessoas, deixará de as ouvir. Elas irão desaparecer completamente da sua vida. Sentirá a sonolência e perderá a memória. Ficará completamente só e inerte. Deixará de ser importunado. Os seus sonhos serão agora possíveis de alcançar. Compre já Loneliness Plus. Disponível numa farmácia perto de si. A sua oportunidade é agora. já! De digestão, Loneliness Plus poderá causar em simultâneo diarreia, cegueira, surdez, coma ou morte. Loneliness Plus, para pessoas que querem ficar sozinhas. Está interessada em mudar o aspecto do seu animal de estimação? Está a ficar velho? A perder cabelo? Barrigudo e com ruga? Acha que precisa de uma mudança estética e não sabe o que fazer? Não pense mais no assunto. Chegou agora a solução ideal para melhorar a sua aparência. Venha à nossa clínica de operações plásticas para animais. Temos os melhores veterinários em cirurgia cosmética para animais. Poderá fazer de tudo para remodelar partes danificadas pela idade e alterar o aspecto físico que lhe desagrada. Por exemplo, mudar a cor do pelo, fazer tatuagens, aumentar os lábios, as nádegas, modificar o nariz ou esticar a pele. Ficará rejuvenescido. Consulte-nos em www.animalplásticos.com e marque já uma consulta. Estamos à sua disposição. Sua cara metade e prepara uma viagem inesquecível. De que se irá recordar para sempre. Não tem cara metade? Não faz mal. Por que não viajar sozinho? Se para muitos viajar não faz sentido se não for acompanhado, por vezes a verdadeira aventura faz-se sozinho. Impossível resistir às tentações de um bom roteiro turístico. Se gosta de viajar, mas não dispõe de muito dinheiro para o fazer, oferecemos os maiores descontos nunca antes vistos. Bilhetes de ida a lugares realmente extraordinários. Nada melhor do que fazer uma viagem que não deve ser feita. Já ouviu falar na Ilha da Queimada Grande? Fica a cerca de 35 km do litoral de Itanhaém, em São Paulo, e sem dúvida é um local para qualquer pessoa ficar bem longe. Mas depois de ver os nossos preços fenomenais, com certeza irá rapidamente mudar de ideias. Foi eleita por 2 anos consecutivos, em 2010 e 2011, como um dos piores lugares do mundo para se visitar. We'll be right back. Chamada Grande é conhecida como a Ilha das Cobras e é considerada o maior serpentário natural do mundo. E encontrar torno de 7 cobras por metro quadrado é algo absolutamente normal. Cobras verdadeiramente inofensivas e com venenos extremamente potentes, capazes de matar uma pessoa em questão de segundos. Não é maravilhoso? Além do mais, o local é totalmente desabitado e não possui praias, o que torna o desembarque difícil e desaconselhado pela Marinha. I like you very much. I think you're grand. Why is it that when I feel your touch, my heart stops to be the band? I like you to hold me tight. You are too divine. If you want to be in someone's arms tonight, just be sure the arms you're in are mine. Oh, I like your lips. Mas atenção, nada é impossível se a procura do desejo pela aventura é maior que todos os perigos que eventualmente possam encontrar. Não acham completamente entusiasmante? Para deixar isso cada vez mais interessante, temos uma proposta a fazer. Se comprar já o bilhete, sem pensar duas vezes, e se conseguir sair da ilha com vida, o que é pouco provável, não ganhará de volta todo o lindo dinheirinho. Contacte-nos através do endereço eletrónico gecarina@catu.pt.